Salvador, Dana 0098, informação eco, autorização Fortaleza. 9098, eco confere, prepara a saída bom, aguarda a cópia. Aguardando, 0098. São Salvador Azul, Uniforme Hotel, informa termo do reboque no pátio 1, no posição 10. Gente, azul Uniforme Hotel, bom dia. Obrigado, bom dia. Argentina 1 Mania 1-1, gate 11, ready for pushback and startup. Now 1-9-1-1, stand by to pushback. As soon as we have the clock, we will be approved and we copy after the pushback, but we still don't have the squawk. Roger. Zero cruzando 150. 541 para início do pushback. Autorizado azul 2535, chama táxi. Autorizado, chama táxi 2535. TAN 9098, pronto, copy. Pronto, 9098. TAN 9098, autorizado Fortaleza via UPZULU 19, conforme rota, nível 350. Decola da pista 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Transponder 5073, controle Salvador, Karim 120, décima 8. 9090, programação Eco. Bom, 7490, sua identificação desta mesa dessa presente autorizada pelo EDITAP. EDITAP, confirmando 050. Partiu. 050 na pro EDITAP, estou participando. Paulo Salvador, o azul 2535 para o táxi. Nós temos 113 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, Alterna Campos. Confirma alternativa? Alterna Campinas. Gente, azul 2535, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero, via táxi Índia direita, no ponto de espera quando pronto, torre 118.95, 1015 no ajuste, morvô. Autorizado via Índia para o ponto de espera da 10, 118.95 é a torre, 1015 no ajuste, azul 2535, muito bom dia, até a próxima. Argentina 1911, approve the startup in pushback, report ready to copy. We are ready to copy, Argentina 1911. Argentina 1911, clear to Sierra Alpha Echo Zulu via Upper November 857 and according flight plan route, flight level 380. Departure from runway 10 is dial departure, Leda transition. After Leda, flight to Seguro, Sierra Golf Romeo. Squawk 5106, Salvador Approach Control 120.8. Argentina 19011 is clear to Sierra Alpha Echo Zulu Airport by upper November 857 75 air route, sky level 380, departure runway 10, dial Leda transition, then direct to Sierra Golf Romeo VOR, squawk 5106. That's correct, Argentina 19011, confirm approach control of Salvador, 120.8, you are clear to set up and push back. Report ready for taxi. 120.8, Salvador Control, we are here for push back and start to Salvador, 251, bom dia, Eco, confere. Pronto, copy. Oxené 6251, autorizado Guarulhos via Upzulu 10, Taubaté, nível de voo 360. Saída da Euleda Motiva, transponder 5076, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Autorizado Guarulhos 360, via Upzulu 10, Taubaté. Percola na descida da Euleda Motiva, 5076, transponder 120, décima 8, ao controle Oxené 6251. Correto, Xanamé 251, não chama para puxa acionamento, portão 5. São 3399, bom dia, formação em curso Eco, ponto cópia para Guarulhos. TAM 3399, autorizado Guarulhos via Upzulu 10 Taubaté, nível de voo 340. Intervalo da pista no zero com curva direita, saída Dael, Leda, Motiva. Transponder 5104, controle Salvador opera em 120, décima 8. Autorizado nível 340, São Paulo, Guarulhos, com 4 planos, Upzulu 10, decola da 10, curva direita após Dael, Leda, Motiva. Adiciona 5104, controle 120, décima 8. Correto, TAM 3399, chama para pushback acionamento, portão 3. TAM 7490, desce para 2510, ajuste no 095, autorizado procedimento RNAV na produção AV 366. Ok, Prado 366, 2500, 1015, autorizado procedimento, TAM 7490. Salvador, bom dia, o azul 2535 passa mil e 100 na decolagem. 2535, contato radar na decolagem, suba para a nível 340, após 2000 pés, voa Leda. Sobe 340, 2000, voa Leda, 2535. Antenna 1911, approve the taxi to holding point runway 10 via my neighbor, taxiway India. On the holding point, contact the tower 118.195, altimeter setting 1015. Have a nice flight. Argentina 1911, here to taxi runway 10 by apron taxiway India and passing tower 118.195. Stand 9098, coordena com a equipe de solo. Após o 37 da Argentina passar a retaguarda, tem livre pushback e acionamento, chama táxi. Onda Argentina vai iniciar, chama pro táxi, 9098. Avisando, o 7490. O 7490, chame Torre Salvador, frequência no 8.95. 8.95, obrigado, uma boa noite. Uno, alternativa 22.35. 251, alterna 2235, centro Recife, bom dia, bom trabalho. Salvador, boa noite, gol 7490. Gol 7490, boa noite, voz autorizada, pistona 0, vento 110 graus, 05 noite. Autorizado, pós 90, gol 7490. Number 911, tower now 118.95. 118, this is my 9-0-5, Argentina 1-9-0-1, have a good night. Now 1-9-0-1-1. Tower? Stand by. Station 1901, missy position. Hold position, Argentina 1901. 9098, pronto para o táxi, 176 a bordo. 6 horas e 20, alternando. João Pessoa. TAM 9098, autorizado o táxi para o ponto de espera da Piscina 0, via Pátio e Táxi Índia, no ponto de espera Torre 118-95, ajuste 10-15, tem um bom voo. Táxi via Pátio, ponto de espera 195, bom dia, TAM 9098. Now 1901, clear to line up and wait, runway 10. Okay, clear to line up and wait, 1-1 still by Bravo. Bolsa de 490, solo 68, direita solo 1, 21-9. Direita 1-2-1-9, gol 74, avisado. China 19011, cleared for takeoff, runway 10, wind 110 degrees, 06 knots. Okay, Alpha Juliet, Pátio pro 11, gol 7490. Bom dia, salve, é o gol 1229, posição 1 Romeu do Pátio 3, autorização São Paulo Comunista, gente da informação aqui. 1-2-2-9, tá pronto, Cop? Pronto, Cop, 2-2. 1-2-2-9, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via Pesulu 1-0, Pubá, via Pesulu 1-6, e conforme rota do plano. Nível de voo 360. Saída da El, Lida, Motiva. Decola da 1-0 com curva direita, transponder 5077, frequência do controle Salvador 120-8. Para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, depois o Luno 0 até Pubá, depois o Luno 6 até Pobre, após conforme em roda do plano. Decola da 1-0, curva direita, perseguida da Elvia e da Mótima, 5077, código transponder, frequência do sangue 120-8, no gol 1-2-2-9. Correto, gol 1-2-2-9, chama para pushback e acionamento. Botar a corda para 1-2-2-9, obrigado. Na 6251, coordena com a equipe de solo. Após a passagem do 37 da Gol, vai ingressar no quarto principal. Tem livre pushback e acionamento, chama táxi. Aeronave 8, decolagem autorizada na 0, vento 1, 00 graus, 0629. Decolagem na 9098 decolando 63, controle 1, 20.8, bom voo. 208, bom dia, para 9098. Controle 09098. Dan 9098, contato radar decolagem, pilotar nível 350, via saída Momo. 350 via Momo. Alguma possibilidade de voarmos Momo? Pois 2000 pés está autorizado. Voando Momo, Dan 9098. Cecilia 1911, request. We will request final flight level 360. Are you inclined to maintain flight level 360, Argentina 1911? 360, Argentina 1911, thank you. Argentina 1911, cleared final flight level 360. Roger, 1911. Salvador Delta 3399, portão 13, informação é, questionamento. Então 3399, aguarda para iniciar o feedback, número 2 no setor. Ah, Francisco, estou aguardando o corpo. Confirma autonomia, 621. 5-1. Índio, Xanay 6251, autorizado táxi para o ponto de espera da pistola 0 via pátio, táxi Índio. No ponto de espera, quando pronto, torre 118.95 com 1015 no ajuste, um bom voo. 3399, coordenando com a equipe de solo. Após o arrebanho da Avianca passar a retaguarda, tem livre feedback acionamento chamado para táxi. Afirmativo, está coordenando a equipe de solo. Após a passagem da Avianca, tem livre feedback acionamento chamado para táxi. Salvador. 3251, bom dia, autorizado a linha aérea decolar, pistão a 0, vento 1 a 00 graus, 0629. 3545. Bom dia, Azul Alfa X-ray Golf. Azul Alfa X-ray Golf, bom dia, prossiga. Solicito o reboque do Pátio 3, posição 4 Romeu, para o Pátio Principal, posição 01. Recife 2685, alterno 2545. Recife 2585, 19098. 229, na escuta? 229, na escuta. Coluna 229, consigo estimado para início do pushback? Ah, positivo, mas tem mais... Mas é aquela foto, pode ser presente, está pronto, puxa, está na 129. Sim, se autorizado, chama para ataque. Autorizado, é para dar ataque, 229. Alfa X-ray Golf, após o táxi do, do Gol no Pátio 3, será autorizado o reboque. Azul Alfa X-ray Golf ciente para começo do reboque após o táxi do Gol. Chinês 251, decolado espaço 0, controle 1201, bom voo. 0, obrigado, bom dia. 251, contato radar na decolagem, supera nível 360 após 2000 pés, vai líder. Do táxi, o TAM 3399 a bordo 171, alternando Galeão com 3 horas e 50 minutos. TAM 3399, autorizado o táxi para o ponto de espera da piscina 0 via táxi índia à direita. No ponto de espera, quando pronto, torre 118.95, com 1015 no ajuste, um bom voo. Gente, 1095, TNC, do índio, ponto de espera 102.739, com 1 semana. Taxi Gol 229 com 185 a bordo, 352 até na Galeão. Gol 229 autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0 via pátio principal, táxi Índia. No ponto de espera, Torre Salvador 118-95 com 1015 no ajuste. Tenha um bom voo. 0-5 ajuste em frente, depois parte principal, Índia e ponto de espera 895. Muito obrigado, tenha uma boa semana. 229, até a volta. Azul Alpha X-Ray Golf, autorizado início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Azul Alpha X-Ray Golf, ciente para início do reboque e reporte ao entrar no pátio principal. Então, 3399, decolado aos 47, controle 120, decimal 8, bom voo. 208. Controle da 3399 contato radar de colagem, vou para a nível 340, após 2000 pés, voe leda. Ok, após 2000 leda, subindo para o 340. Chame 251, chame Recife, 251, alterno 2835. 251, 2835, 624. Pistona 0, vento 100 graus, 059. A linha decola no 0, voo 122. Após a LEFA, voa DCT Tozop, onde intercepta a aerovia. Transponder 5114, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Sente atualizado e confirme, eu vou 360, que dá Pesolo 21. Acorda 1-0, concorrer pela direita na frente da arbor 1, transição elétrica. Após Tozop e aerovia. Transponder 5-1, 1-4, controle Salvador 1-2-0, que são 8-4-0-4-0. Correto azul 4-0-4-0, chama para pushback acionamento, portão 10. 4-0-4-0. Paulo Salvador, Azul Alfa X-Ray Golf, solicito ingresso no pátio principal. Autorizado, Alfa X-Ray Golf, até o portão 1, reporta término. Azul Alfa X-Ray Golf, cliente, para ingresso no pátio principal e reporte ao término do reporte. Azul Alfa X-Ray Golf. Paulo, bom dia, é Avianca, Oscar, Charlie Delta. Avianca, Oscar, Charlie Delta, bom dia, prossiga. Bom dia, para o box do pátio 3, para a parte principal, posição 5. Gente, Oscar, Charlie Delta, autorizado, início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Reporta na parte principal. Controle Gol 229, 1300 pés, para o 360 na Dayon. Bono 229, contato radar decolagem, propaganda de voo 360. Vida 360, bom 229. Salvador, tá, 3399. Liga. Possibilidade direto, Mótila? Sim, foi da guarda de autorização de Recife. Aguardando. A 3399, solicite morte, ao CT, Recife, na frequência 1251, alternativa 122, decimal 35. Confirme a frequência, Sereita, por gentileza. Área 125, decimal 1, secundária 128, decimal 35. 125, 12835, obrigado, tenha um bom dia. Costa, Charlie Delta, para ingresso no pátio principal. Autorizado Oscar Charlie Delta, reporte ao término, portão 5. Oscar Charlie Delta, reporte ao término. Salvador, é o Papo Delta, 0 para Puxa Beto também. Autorizado Azul 4040, chama a táxi. Autorizado que está aqui a falar, Azul 4040. Solo Salvador, Azul Alfa XTGO, informando o término de rebote, aeronave partilhada na posição 01 do pátio principal. Obrigado e um bom dia. Ciente Alfa XTGO, bom dia. Na frequência no 251, alternativa no 28, decimal 35. Turno 229, controle. 229, controle. Centro Recife, frequência no 251, alternativa no 28, decimal 35. 251, 2835. Tenha um bom dia, obrigado. 229. Oscar Charlie Delta, reporte finalizado. Bom dia, obrigado. Gente, Oscar Charlie Delta, bom dia. Bom dia. Motor 8-3-0 para 3507, bom dia. Autorizado VAR BONF na presente, descida para 4 mil pés. Após BONF, Rui Sérvito 367. Azul 4040 para táxi com 120 a bordo. Autonomia de 2 horas e 49 minutos, operando no Galeão. Azul 4040, utilizado táxi para o ponto de espera da pista 0, via Pátio, táxi Índia. No ponto de espera, quando pronto, torre 118, decimal 95, com 1015 no ajuste, tem um bom voo. Autorizado, táxi para o ponto de espera da 0, via Pátio, Índia, a torre 118, decimal 95, e o ajuste é no 095, Azul 4040. Muito obrigado, bom dia. 59 Onomia, bom dia, Nacional. Sova Bomp na presente, após Bomp, César 367, indecisão 050. Bomp, após Bomp, Salvador, César 367. Salvador, bom dia, hoje 4040, Bomp, no ponto de saída da capitana Miguel. Voo 4040, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistona 0, vento 1, 00 graus, 06 do dia noite. Autorizado a alinhar e decolar, pistona 0, voo 4040. Viu 4040, decolada 05, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, azul 4040, obrigado, seria uma boa semana. Momento. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, azul 4040, decolou Arbor 1, transição Elefa, cruza 1.200 pés em subida. Azul 4040, bom dia, contato radar, sua via sai da Arbor 1 para o nível de voo 360. Via até o 360, azul 4040.